sei o que você está pensando. Não sei o que você está sentindo, mas posso imaginar o que Jesus vai fazer por você. Eu sei que Ele viu quando você chegou, talvez desanimado ou triste com a sua vida, mas há um caminho de esperança, há uma luz que brilha hoje aqui. Posso ver Jesus atuando entre nós, transformando corações e mudando seu viver. Posso ver Jesus ministrando vida aqui. Posso ver com amor tocando o seu coração. Você está pensando, não sei o que você está sentindo, mas posso imaginar o que Jesus vai fazer por você. Eu sei que Ele viu quando você chegou, talvez desanimado ou triste com a sua vida, mas há um caminho de esperança, há uma luz que brilha hoje aqui. Posso ver Jesus atuando entre nós, transformando corações e mudando seu viver. Jesus ministrando vida aqui. Posso ver com amor tocando o seu coração. Posso ver Jesus atuando entre nós, transformando corações e mudando seu viver. Jesus ministrando vida aqui. Posso ver com amor tocando o seu coração. Com amor tocando.